começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, sou eu, estamos chegando, o Brasil inteiro está ligado, Mundo Sertanejo, através do nosso, das nossas emissoras parceiras pelo Brasil inteiro, são afiliadas à nossa central de produção. Um abraço a todos, nossos locutores, diretores, programadores, enfim, todos vocês que compõem as equipes dessas rádios parceiras, né, que são nossas afiliadas. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todos vocês, viu? A todos vocês, amigos ouvintes, que estão sintonizados em nossas emissoras parceiras, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu, muito obrigado pelo carinho desde já, viu? O programa hoje está simplesmente bom demais. Muita música, muita alegria, muitos alôs para todos vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro. E claro, você também, internauta, que acessa o site radioestudiobrasil.com.br ou então os sites das nossas emissoras parceiras pelo Brasil e pelo mundo, ouvindo o nosso programa. Quem canta bonito abrindo este programa são eles. Zezé de Camargo e Luciano cantam novo sucesso, Teorias. Às vezes possa parecer estranho, água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Pra mim. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Josiane Ferreira, o seu filho Arthur, e o seu maridão Adeilton, aí em Santa Luzia do Paruá, diz que não perde o programa. A mocinha também, o seu maridão, um beijo para todos vocês, viu? A Eisa Torres, uma das grandes comunicadoras aí da Tropical FM, a Irineu de Brito, o Beto, todos vocês locutores aí da Tropical FM, o Ilami, Policarpa, Marlene, todos vocês, muito obrigado pela parceria, viu? Minha querida Alessandra de Matos, em Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso, ela ouve nosso programa pela rádio Difusora AM de Juara. Um abraço a todos da equipe dessa grande rádio parceira que exibe o nosso programa e com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Minha querida Valéria Costa, em Boca da Mata, em Alagoas, também ligada no mundo sertanejo. Minha querida Erquivantânia Melo, em Vargem Grande do Rio Pardo, não perde o nosso programaço Mundo Sertanejo pela rádio VG FM. Perdão. Pela rádio VG FM. Um abraço ao Dinei Pereira e todos da equipe. Minha querida Maria Angélica. E Maria Angélica em Rio Doce. Maria de Fátima, todos vocês, ouvintes da Doce Terra FM. Muito obrigado, viu? Meu amigo locutor Clodoaldo Ferraço, Rádio Educador FM, em Moraes Almeida, no Estadão do Pará, exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Minha querida Eliane de Jesus em Caetité, também ouvinte do nosso programa. Os amigos da Rádio Jaquiba Web Rádio, Rio de Janeiro. Um abraço, Gabriel. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas, Rádio Difusora FM, exibindo nosso programa. Um abraço, meu amigo Dailton Comunicador, em Santa Rita de Cássia, Super Rádio Atividade, exibindo nosso programa. Um abraço a todos os familiares do meu amigo que mora em Brasília, Vanderlei Guedes. Vanderlei Guedes pede sempre: ô, Diego Valadares, manda alô para minha família lá em Santa Rita de Cássia. Um abraço a todos vocês aí, tá? Familiares do Vanderlei Guedes. Um abraço a todos os ouvintes da nossa querida Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia. Apagão canta de Brasília para o Brasil inteiro, Fundo do Busão. As piriguete sem ter nenhum tostão. Já sou doce, doce, doce, sem herança. Sem herança eu já sou belo. Chega de baraberebere. Pra que gastar dinheiro com Camaro amarelo? Se as mina pira, é tenso, meu irmão. Você não pega se você for vacilão. Se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vai piriguete pro fundo do busão. É no fundo do busão. Quer matar papai? Cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada. Tchê, tchê, tchê, tchê, se eu te pego. Ai, ai, ai, ai, se eu quiser farrear, sair pra namorar. Eu beijo mesmo, pego mesmo. Eu sei matar presença. Só fala pra gatinho, não tem um fusquinha. Nós vamos de busão pra minha humilde residência. Se as mina pira, é tenso, meu irmão. Você não pega se você for vacilão. Se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vai piriguete pro fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vamos em frente porque atrás vem muita gente, meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do São Felipe do Oeste. São Felipe do Oeste, Rondônia, os amigos da Rádio Imigrante FM exibindo o nosso programa, muito obrigado pela parceria, viu? E o Jurandir pede para mandar alô também para os seus papais, Joaquim Jô Rodrigues e a sua mamãe Maria Leão. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes aí da Rádio Imigrantes FM de São Felipe do Oeste, Estadão de Rondônia, exibindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Micael Marques, em São João do Paraíso. Ele é produtor de eventos aí na cidade, na região. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Minha querida Irene Luzia, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. O Samuel, sua mamãe, Vânia Rocha, todos vocês, amigos dessa linda cidade. Audiência fantástica pela 90.9, todos os dias, às 13 horas. Valeu, Neymar Gonçalves. Salves Aretra Promoções, todos vocês amigos da equipe, os locutores aí da 90.9, meu abraço carinhoso, meu muito obrigado, viu? A Isla Souza em Petrolina, em Pernambuco, também ligado no nosso programa. Meu amigo Marcos Martins, da Web Rádio Digital Music, em Caputira, Minas Gerais. Um abraço, viu? A meu amigo Marcos Martins é o diretor. E a nossa querida Tatiane Santos é a vice-diretora. E claro, todos os locutores aí da Web Rádio Digital Music em Caputira, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês. Inclusive, eles estão pedindo CDs do Diego Valadares para sortear com os ouvintes que estão pedindo aí sucesso do Diego Valadares. Quero Você Para Mim, Cabra Danado e muito mais. Muito obrigado. E vamos providenciar assim para vocês, viu? Minha querida Priscila Silva, a Lúcia Araújo em Santa Luzia do Paroá, um beijo para vocês, a todos vocês ligados no nosso programa. Maria Angélica em Rio Doce, meu amigo, Talibo Gonçalves, e Talibo Gonçalves já está tocando também a minha nova música aí na Rádio Atividade FM de Juína, no Mato Grosso. Ô Talibo Gonçalves, a todos vocês aí da Atividade FM, o meu abraço carinhoso, tá bom? Ao som da viola traz mais uma vez essa canção. O povo tá gostando, tá pedindo, viu? Rafael Silva e Diego Valadares cantam juntos Passe Livre. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir o seu caminho. Não podemos mais continuar assim. Até gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você. Mulher, é paixão que não acaba mais, meu amigo. Quero convidar para cantar essa linda canção comigo, meu grande amigo e irmão Diego Valadares. Chega mais. Já cheguei, meu amigo, meu irmão Rafael Silva. Obrigado pelo convite e vamos nós. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você, mulher. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer.

fantástica aí, por esta grande parceira através da Vanderlei FM. O Rochinha, o Luciano, o Helenaldo Oliveira, a Sheila, a Aline, todos vocês, muito obrigado, viu? Que compõem a equipe da Vanderlei FM e, claro, todos os nossos ouvintes. Minha querida Simone Rosa, aí na Fazenda Serra Ginete, município de Salinas, ouvinte do nosso programaço Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu, pelo carinho. Meu amigo Edilson Pereira, em Jauru, no Estadão do Mato Grosso, não perde um só programa. Um abraço, meu amigo Leandro Simões, Rádio Caieiras, em Caieiras, no Estadão de São Paulo, muito obrigado. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programaço com muito sucesso. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes, todos da equipe da Rádio Piseiro Sertanejo, Adilson Tavares, em Salto Grande, também do Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, amigos aí da Galera FM, em Cananéia, litoral de São Paulo, também exibindo o nosso programa. Um beijo para todos os ouvintes, viu? Minha querida Maria da Paz Rodrigues, todos vocês, amigos aí de Porto Franco, do Estadão do Maranhão, ouvintes da São Francisco FM, o nosso abraço carinhoso. Um abraço, meu amigo Zé Edmar, a Rádio Natureza FM, em Sampaio, no Estadão do Tocantins, Adão da Silva Neto, Zé Edmar, todos da equipe, aí na Rádio Natureza FM, no Estadão do Tocantins, para todas as cidades vizinhas, audiência fantástica a todos vocês ouvintes, o meu beijo carinhoso, viu? Jades e Jadson cantam, minha querida Lúcia Araújo, aí de Santa Luzia, pediu, e a gente toca para vocês do Brasil inteiro, Jeitinho Carinhoso, cantam Jadson. Como esquecer o beijo que você me deu? Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Esquecer um beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim.

aí no Estadão do Acre, né, Cruzeiro do Sul. Muito obrigado, viu, Nonato Costa. Também os amigos da Ocidental FM em Porto Walter, no Acre. Também Flavinha Pinheiro, todos da equipe, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Toy Souza em Mata Verde, Minas Gerais, ouvinte da Talismã. Um abraço a todos da Talismã. Valeu, Rubens Gomes, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Sirlene Vaz, aí todos vocês, amigos ouvintes, em Piranhas, Estadão de Goiás, ouvintes da Satélite FM. J. Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos da equipe da Satélite FM, exibindo o nosso programa na linda cidade de Piranhas, Estadão de Goiás. Sueli Vaz, os seus papais, todos vocês, amigos dessa linda cidade, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Muita paz, muito amor para vocês nesse 2014, pro Brasil inteiro. Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, Fui Fiel. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me dei a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Muito bem, linda canção. Fui Fiel, está nos meus shows e todo mundo gosta. Muito legal, né? Um abraço, meu amigo José Newton, locutor aí da Rádio Belém FM, aí de Taiobeiras também, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Taiobeiras, linda cidade do Estadão de Minas Gerais. Minha querida Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás. Ela pede para oferecer todas as músicas do programa para ela. Muito obrigado, viu? Meu amigo Valmir Labuchar, Rádio Cultura FM, em Nova Matrona, Salinas, Estadão de Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Big Nights, né? Os Big Nights, fazendo muito sucesso, muitos shows aí por toda a região de Salinas, São João do Paraíso. Muito obrigado, viu? Taiobeiras, parabéns aí, o Big Nights. Sempre interage comigo no Facebook, por telefone também. Faz muito sucesso aí.